Eu te amo tanto. Sá, tô me sentindo melhor, sabe? Nossa, acho que tipo, hoje é o primeiro dia assim que tô plena, assim. E eu tô muito feliz com isso, muito mesmo. Hoje eu assisti outro filme da Netflix, tô mantendo esse compromisso, né, de assistir um por dia. Eu pensei em você. Por enquanto, já estou. Eu sei o que você vai dizer quando a foto aparecer. Vai curtir, vai sentir que o destino fez nos conhecer. Agarre, não largue essa mão. Se nos der sorte, vai levar São João. Toda noite eu quero que você diga que a vida foi feita pra viver. Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa. Saudades, pontos de exclamação, você está maravilhosa. Aprumada, respeitosa, pede sempre por favor. Mas todo dia implora, foda, fora dessa linha de amor. Agarre, não largue essa mão. Se nos der sorte, vai levar São João. Toda noite eu quero que você diga que a vida foi feita pra viver. Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa. Saudades, pontos de exclamação, você está maravilhosa. Pra primeiro agradecer pela compreensão, porque esses tempos estão pra sendo mim é meio muito foda, assim, corridos e tal, e desafiadores, e aí a gente não tem muito não vai tempo, ter um às mais vezes. Nem outro, assim, sabe? E obrigado por entender isso. Essa cumplicidade, tipo, foda, assim. Eu tô confuso, eu sei e lá. E eu sinto que às vezes a gente perde. Mas quer dizer, tá perdendo isso. Não sei se faz sentido. Machuca um pouco, mas acho que acontece, assim. Tchau, Manny Bay.